está aberta a perfeição. Tá bom, então estamos prontos para a cópia, viu? Gente, então, trip 5221 autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepsa e após conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5503 no transponder. Autorizado Vitória, na Trip 522 ano correto, fase 3, chama pronto, pushback, acionamento. Solo, Xaner 63, ano 1. Xaner 63, ano 1, informação Quebec, Guarulhos 360, copia? Informativo, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El. Leda, após posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, onde intercepta o Pesulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-1-6 no transponto. Tio, Oceanero 63, 1-1, autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme rota do plano, a saída é a Tael, Leda, Motiva, decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem. Aerovia Pesulu 1-0, após conforme o plano. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-5-1-6. Oceanair 63, nono correto, reporta pronto, pushback, acionamento portão 5. Gente, reportamento. Trip 5414, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite magnética 090 de Sintra, desça para 4.000 pés, hoje chama 019. Proa esquerda 020, limite a 090 de Sintra. 190 de Sintra, descendo para 4.000 pés. Foxstar Itália, redução para 1809. 1-8-0, Gol no 630, vetoração para o curso do localizador, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita, 070, vai reportar estabilizado, agora 630. Gol no 621, bom dia, autorizado de chegada a Bonk, desça para 4.000 pés, hoje chama 019. Tomara. Sareia 2223, decolada 3-4, controle 1208. 1208, controle 2223, boa. Controle, Oceanair 6312, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite o localizador. 020, limite ao lock, 6312. Oceanair 6312, redução para 1909. 263-12. Controle senador, muito bom dia. Passarelo 2223, decolado. Passarelo 2223, bom dia. Contato radar, suba para o nível 180, sai da árvore. Vou fugir da árvore para 180, passarelo 2223. Fox Charlie para o curso do localizador, curva esquerda para o 130. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. Esquerda, 130, reportar para a cidade, no 4, redução para 1-809. 3859, táxi via Índia, ponte espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-9, um bom voo. Comi 19, autorizado táxi, torre 295. Bom trabalho. Toma o banho. Estabilizou ILS X-Ray, voo 9630. Voo 9630, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1895, 630. Oceano 6312, reduza para 1970 nós, tráfego que precede na aproximação, um eco 50, 7 milhas na sua frente, com velocidade reduzida. Gente, reduzindo, Oceano 6312. 5414 irá ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. Seu novo limite será a magnética 130 de Simbra, desça para 4 mil pés. Desça para 4 mil? É o 130 Simbra 3414. Oceano 6312, desça para 2000 pés. 2000, 6312, recepção localizada. 312, desça para 2000 pés, completa aproximação, aguarde transferência para todos. Trip 5414, curva direita para o 080. 0804 desça e mantenha 3000 pés. Altímetro 1099. 3000. Patango Fox Charlie Charlie estabilizado. Fox Charlie estabilizado, não. Completa aproximação, torre 198, decimal 95, Fox Charlie Charlie. 1195, Fox Charlie Charlie. Entrou no ponto de espera 210, visual coronavírus na final. Não tem ponto de espera, está 3859. Gente. 5414, 20 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação, vem na proa de Duna, desça para 2000 pés. Na proa de Duna, desce para 2414, autorizado para acertar. Afirmativo. Na proa de Duna está autorizado a interceptar o localizador, reporte é estabilizado. Passará estabilizado. 4-4. Tá 3859 após o pouso do gol na curta final. Ali mantendo zero. Ali mantendo zero, tá 3859. Centro Recife, canal 25, decimal 1, alternando 133, decimal 95. Ficado agora aos 39, curva esquerda base curta pela direita 17, informa o tráfego instrumento na final 10, passando agora a Duna, base curta para 17, o Fox Charlie Charlie. Curta para 17, Fox Charlie Charlie. Contra levou no 648, passa 20. Ana Mari. Se mantém a nível 050, altímetro 1019. Torre Oxan 6312, passando Duna. Oxan 6312, ajustando a 019, continua a aproximação, reporta baixada travada. Nível 070, altímetro 1019. Uno 630, bom dia, Alfa Juliette, no Traverse 08, segue o veículo do Follow até 11. Bom dia, Juliette, Traverse 08, segue o Follow até 11, voo 630. Sente, tráfego avistado pelo autorizado 97, vento 180 graus, 089, Fox Charlie Charlie. Sente, passa final, 17, Fox Charlie Charlie, passa checado. 4-4. Trip 5-4-1-4, completa aproximação, aguarde transferência para a torre. 4-4. Paredo 2223, após água, autorizado voar direto conquista. Após água, conquista 2223, graças. 3859, decola 241, no controle 120, decimal 8. Vai chamar o controle 120-83859, obrigado, bom trabalho a todos aí. Atualmente. Fox, Sérgio Sérgio, solo aos 41, confirme pátio. Tente a livrar à direita, frequência livre, estacionar, bom dia. Xanemé 3-1-2, baixou e travou? Afirmo. 180 graus, 089, pouso autorizado na 0, Xanemé 6312. Livre, pouso na 1-0-6-3-1-2. 340 sem restrições, após 2 mil pés, eu vou na Brasil Elenco, passando 3859, obrigado. Trip 5494, completa aproximação, chame 2-1-1-8-9-5. 1-1-8-9-4-1-4. O nome 621 desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude em Pelô, autorizado final ILS que se repita 1-0, aposto estabilizado. E, observador Gilberto, vem, 9, continua a aproximação, reporta baixado para lado. Passará baixado para lado, 54. Salvador, muito bom dia, o Papa Charlie Tango Uniforme. Papa Charlie Tango Uniforme, acena identificação, chegada Mari, desse mantenha nível 080 altímetro 1099. Chegada Mari, desse é o 080 Charlie Tango Uniforme. Temperação, meu prosseguir. 219. 219. Salvador, 9-6-3-1-2. Xané 6312, Alfa Juliette 04, portão. 0809 ou 080? Autorizado, descida ao 0620, o altímetro 1019. Então desce a 6000 com 1019 no altímetro. Sim, 4-4, baixou e travou? Afirmo. Fui LS, baixado e travado, 54-4. Pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 089, trip 5474. Autorizado no 0, trip 5414. Passaredo 2223, vai direto com pista, chame centro Recife, no 28, decimal 8, alternando no 26, decimal 0. 2223, agora chama 1228, no 260, com o fixo de Recife 2223, grato. Maquiaco Delta, Manati, 1000 pés, corredor Xé, decola 97, curva direita. 0125 padrão, controle 1208. 8, está autorizado o procedimento? Ainda negativo, o nome é 48. Após ITAP, desça para 2000 pés, altímetro 1099. Após ITAP, 2099, bono 648. A torre 1118, decimal 95, ajuste no 099. 3859, passo nível 1190, chame centro Recife, 128.8, alternando 126.0. Recife 1288-260-3859, obrigado, bom dia. Charlie Tango Uniforme, desse mantenha nível 050. 7 ao 050, Charlie Tango Uniforme. Meta 1111, desse mantenha nível 060. Meta 1111, desse mantenha. Vai, que é curioso. Trife 54 no 4, bom dia. Alfa Quilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Quilo 3, Rono 621 no Passa Duna, completa aproximação, torre 118.95. 1895, ótimo dia, obrigado. Torre de Salvador, muito bom dia, gol no 621, via Leste, cabeceira 1-0. Gol no 621, a gente está no 019, a gente tem aproximação, repórter baixado, trovado. Mantém, repórter. Na 6250, essa identificação chega na Mari, esse mantém a nível 070, altímetro 1019. Realmente vai manter o perfil da chegada quando possível para ajudar. Charlie Tango Uniforme, reduza para 2209. Charlie Tango Uniforme, reduzindo 220. 1-0, ao meio, não. Charlie Tango Uniforme, desça para 3.000 pés, altímetro 1.099. Desce a 3.000 pés, 1.099, Charlie Tango Uniforme. Cometa 1.111, desça para 4.000 pés. Cometa 1.111, descendo para 4.000 pés. Canal 6250, desse mantém nível 050. 050, 6250. Lembrando, Oscar Romeu, frequência livre para autocoordenação. Mike, eu queria chama na Oscar para ingresso na 7. 3896, bom dia, cena identificação, chegada a Mari, disse mantenha nível 0620, altímetro 1019. Cometa 1111, confirme essa velocidade indicada. Tem condição de manter essa velocidade até Duna? Afirmativo. Tente. Charlie Tango uniforme, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-XA, pista 0, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, autorizado ILS-XA, reporte ARA. Duna 648, estabilizado? Estabilizado, 648. Reta aproximação, torre 98, edição 95. 95, 948. Chanel 6250, redução para 220 mais. 200 para 220, 6250. Torre Salvador, agora 648, passando externo, baixa e travou. Luna 648, ajusta 10019, tem pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 08 nós, gol 1648. Pouso autorizado 10, gol 1648. Comente 19. Para o norte. Através do 08 vai ter um veículo do FOM para guiar o senhor até o 09. Gente, através do 08, a partir de lá, segue o FOM até o 09. Comente 19. Então, no UNO da presente, tem condição de voar Duna e interceptar o localizador? Cometa 1-1-1, afirmativo. Autorizado pro de Duna, cometa 1-1-1, desse mantenha 2000 pés. Altímetro 1019. Cometa 1-1-1, altímetro 1019, descendo para 2000 pés na proa de Duna. Exatamente, redução para 2509. Charlie Tango uniforme, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1-9-9-5. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Papa, Charlie Tango uniforme. Charlie Tango uniforme, ajusta 1-0, 1-6, confirme intenções de pouso, pista 1-0, 1-7. Confirme, 1-0, 1-6? Confirme intenções de pouso, pista 1-0? Inicialmente é pista 1-0, firme. A gente continua a aproximação e a porta passando externa, baixada travada, Charlie Tango uniforme. Reportará, confirma ajuste de altímetro, Charlie Tango uniforme. 1-0, 1-9. 1-0, 1-9, graças. Pegou, meia 2-5-0. Gente, meia 2-5-0. Partiu, Mike Eco Delta. Tenta ter a turbulência do Boeing, livre decolagem no 7, vento 180 com 612. A 3896, redução para 210 nós. Gente, então reduza para 230 nós. Direita 121, decimal 9, bom dia. Direita 129, bom dia, agora 642. Charlie, uniforme Tango, forma um helicóptero, quase 500 pés, afastando-se com proa sul, não interfere em serviço de aproximação, cheque trem, pouso autorizado no 0, 180 com 8, Charlie, Tango uniforme. Baixar travado, autorizado pouso, Charlie Tango uniforme, visual para o helicóptero. Mike Eco Delta, decolado agora aos 5.6, prossegue controle 120, decimal 8. 1208 Delta. Mike Eco Delta, no meu país direto, Manati, reporte livrando CTR. Qual é o meu pé direto para aqui, repórter livrando CTR, Delta? Controle, começa 1-1-1, atinge e mantém 2.000 pés, pro de Duna. Atinge, começa 1-1-1, repórter estabilizado no localizador, autorizado e elétrico, sem pista 1-0. Começa 1-1-1, reportar estabilizado no localizador, pista 1-0. Linha 7069, prosseguindo. Isso, décima 95. 1-2-1-8-9-5, graças, Romeu. 2-1-1, helicóptero, papapapá, na numeração, Romeu. Gente, aguarde. Romeu. November, Oscar Romeu. Informa o helicóptero na sua proa, 500 pés, o Sikorsky, passando a vertical do farol de Itapuã. Visual com mesmo. 648. Ativo novembro, nós com o meu. Reporta na final do 35. Final do 35, na mesma forma. O gol no 648, ingresso Juliette, pro 08. Juliette, 08, nota 648. Gente, desse mantenha nível 050, tá? 3896. Minha matrícula, por gentileza. Confirma meu ABT? Vem, Verônica, com a minha torre. O meu? Confirma o pátio. Pátio 5, ali está. Tá fácil? Já avistado, tempo autorizado, cabeceira 35, novembro, Oscar Romeu, vento 1960 graus, 069, novembro, Oscar Romeu. E base para final na, na cabeceira 35 do outro ação. Né? O limite, mantenha a proa, tá, né? 6250? 6250 vai manter a proa mais por aproximadamente 1 minuto. Tráfego que precede na aproximação agora a 8 milhas, descendo para 2000. Seu novo limite magnético 1-0-0 de Simbra. Inicia a redução, a Chané 6250? Se possível. Iniciando a redução, a Chané 6250. Gente, 6250 desça para 2000 pés. Era 2000 pés, 6250. Controle, cometa 1-1-1, estabilizado no localizador. Cometa 1-1-1, completa aproximação, torre 1-1-8, décima 95. Cometa 1-1-1, completando aproximação, torre 1-1-8, décima 95. 95, 1-1-8, décima 95. 95. Na 6250, reassuma a navegação agora na proa de Duna, descendo para 2000. Autorizado a sinal ILS, 6, décima 0, reporte estabilizado. Repostagem estabilizada, autorizado procedimento. Repostagem. É 2.50. 3.5.1, ingresso e pátio, indiano foi de espera a torre, e 1.1.8, decimal 9.5, ruas de 1.0.9. Ok, 1.0.9, via parte 3.1, ponto de espera da 1.0, ponto 118.95, graças a Deus. Cometa 1-1-1, ajusta 1-0-1-6, reporta baixar travado, cometa 1-1-1. Cometa 1-1-1, ajuste 1-0-1-6, reportará baixar travado. Estabilizador, localizador, achané 6250. Achané 6250, completa aproximação, aguarde transferência para a torre. Guarda. 3896, redução para 1-970 mais. Acontecendo, 3896. Na aproximação, aguardando o contato da torre. Última saída? Correto. Livre acionamento. Parte 3, chama ataque. Ô, Marinha, 7069, conseguiu um tipo de equipamento? 020, seu limite magnética, correção radial 270 do Salvador. 0220 do Salvador, tá bom. Sinai 6250, tráfego do Brasil Sede agora a 8 para 9 milhas, passa 1 milha de duna, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 1895. Salvador de Oxané, 6250, está a 1 milha de duna. Oxané 6250, ajuste no 019, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 6250. Meia desça para 2 mil pés. 2 mil pés, não fica para 3896, esse é novo limite magnética 1100 de Simbra. 3896. Exato 96, reassuma a navegação agora na proa de Duna. Está autorizada a final ILS que se pista na zero, reposta estabilizada. Duna, controle estabilizado. Solo é o Xané. Ele está uniforme, livre cruzamento, atento ao helicóptero que mantém agora a papá. Até o balizador para estacionamento, tá? Ele está uniforme. Na frequência livre, Charlie, tamo uniforme. 0010, via Pátio. No ponto de espera, chama torre 1118, decimal 95, a gente no 099, no voo. Sim, gente, agiliza manobra para decolar sem autorizado, 5221. Agilizando manobra para decolar sem autorizado pela torre. Cometa 1111, solo 05, livre esquerda, estacionar parte militar, frequência livre. O Marinha 7069 vai ficar no escuro, vai se afastar com 2 milhas? Vento 180 graus, 09 nós, decolagem autorizado no zero, trip 5221. 8095, azul 09. O Xané 631, conexão do Xantar Taxi. Tomador, Xané 631, conexão 3900 para. O Xanar 6311, qual é a equipe de solo, chama para táxi? É, livre de puxa, chamada para táxi, 6311. Para solo, 6312. Xanar 6312, fez algum delírio? Xanar 6312, verifique aqui no sistema, tem uma DLA para 1312. Copia 350, aguarda coordenação nível 390. Gente, autorizado Salvador Recife, nível 350, decola da 190, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, e abre o Bisco 58. 5472, transponder, controle 1208. Xanar 6312, confirma qual transponder copiado? 5472. Afirmo, você já me conhece, chame pronto no 04. 04, 6312. Controle agora no 20 decimal 8. 208, boa. 22 não. Controle, Salvador, trip 5221. Trip 5221, subir mantém nível 200, saída Arbor Vigilância. Arbor Vigilância, 5221, boa. Xanar 6250, solo 08, para livrar a direita 121, decimal 9. 21, decimal 9, 625. Dando o externo, mas vai ficar 3846. Alô, 6250, livrou. Xanar 6250, Alfa, reporta a Juliette. Alfa, Juliette, reporta a 6250. Cruzado no zero, tá 3859. Forma helicóptero à esquerda da pista 10, não interfira no eixo de aproximação. Para pouso no pátio à esquerda da pista. Gente, livre posição 10, tá 3896. Solo é o Ocean 6311 para o táxi. Juliette Bravo Delta após o pouso do Airbus da TAN na final, ali mantendo o zero. Solo é o Ocean 6311 para o táxi. 141 a bordo, 4 horas e 45 alterna galeão. Livre táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, faz isso no 0, 19, eu vou. Livre táxi, via Índia, até o ponto de espera, lá, monitora a torre 2295. Xanar 6250, ingresso do Lia 03 ao portão. Volume 30, autorizado Recife, nível 370, aerovia Peruísque 58. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 12080, aciona 5541. Muito obrigado. Estão aguardando. 630, correto, chama para o estiver questionamento. Chame 250, Juliette, portão 03. 03, 6250. Tá 3896. Tá 3896, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 3896. Trip 5221, autorizado pelo centro, approach de conquista. Após Arbor, autorizado conquista. E após o quê? A Arbor? Sim, após Arbor, autorizado direto conquista. Ah, perfeitamente, muito obrigado. Ciente, 6250. Papa Romeu, hotel Mike Vitor, São Paulo, protocolo. Papa Romeu, hotel Mike Vitor, autorizado Congonhas, 430, nível, primeira aerovia, Persulo 10, depois conforme plano. Decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Motiva. Controle 12080, aciona 5545. Mike Vitor, correto, pátio 5, OPLB 03, acionamento táxi 11895. 120, décima 8, eu controlo de GDS, Bravo Delta. Com essa lista. Control, Papa Tango, Juliet, Bravo Delta, airborne from runway 10, conde departure. Juliet, Bravo Delta, raise of contact, level 090, clear the direct conde. Juliet, Bravo Delta, clear at direct conde, climbing to flight level 090, Juliet, Bravo Delta. CNE 6311, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 1, correção, com 0 menos. Livre decolagem, eu chamei a 6311. Salvador, é o Urso Neto, linha 312 para o Pistec, para ver se estamos na ponte 04. 6312, autorizado no 04, chama ataque. Autorizado 63. 6311, decolado ao 15, controle 120, décima 8. 208, bom. Controle Salvador, bom dia, Urso Neto, 6311, na 74. 6311, bom dia, se você mantém nível 360, saída da El, vigilante. Nada El, manter 360, 8639. Mike Sierra Golf, esse é a identificação, chegada Amã. Mantenha nível 090 na proa de Amã, reporte para a descida. Luna 094, acione identificação, chega da Mari, desce, mantém nível 050, altímetro 1019. Portão no 1 autorizado, chama tarde. Papa Romeu, quilo, Papa Mãe, que é o guardão 09. Gente, vou local a 500 pés, confirma. É só sobrevoo setor norte? Decola da 117, comprou a norte, coordena com a torre, controle 1208, torre 1895, aciona algum transponder padrão ou não? Não copiei. Qual é o transponder? Transponder que eu tô acostumado a acionar. 1722, é isso? Gente, então aciona 1722. Chamou o torre 1895. Para o táxi do Oceanair 6312, com o AB 139, são 3 horas e 30, alternando na sala. Confirmou o POB? 39. Táxi autorizado à direita de Índia, Oceanair 312. Ponto de espera da 10, 11895, ajuste 10, 109. 09 à direita, ponto de espera 11895, chama 63, 2 bora. Diga. Solicita desvios, proa 130 por 20 milhas. 6311, controle sente os desvios, reporta ao teste. Reportará. Hoje, 6311. Nível 360, primeira aerovia, operador 10. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. 1208, acima de 5 segundos. Transponder 5551, a última posição é Motiva. Correto, chama puxa. Mike Serra Golf, inicialmente ele se mantém nível 080. 630, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 019. M3 na 1, passo nível na 40, chame centro Recife na 25.1, alternando no 33.95. 513395, ou chame a 3 na 9, obrigado. Torre, bom dia, minha 3 na 2, funerário, ponto espera, pronto. Cruzado Leandro, com a piscina 0, vento 160 graus, 089-6312, destiné. Decola no 0, chame 63, 12. Golfo Matemisa 080, aguarde para destino. Porto Seguro 200 autorizado, Golf 677. Escola da 10, curva direita da El Leda Videv. Controle 1208, aciona 5552. Poderia só confirmar a posse da El Leda Videv? É a pessoa que está precisando. Bravo Índia Delta Eco Vita. Dentro autorizado nível 200 para a Porto Seguro, pela aerovia Golf 677, escola da 10, Golfo à direita. Saída da El Leda, a posse de deve. Levante do controle 1208, transponder 5552, então seria 5552. Correto, chama por lá. Tomara para o curso, 5552. Quebec, informação. Brazilian Force 2561, Raja Skolkenen, descende o level 060, is clear de Maris, arrival, altimeter sighting 1019. 1049, descendo 060, airport 561. Paco Romeo Mike Sierra Golf, desce mantém nível 070. Controle, bom dia, 6312, missionário, passa 2100 pés. Missionário 6312, subir mantém nível 350, saída Pulca, vigilância. 35, na saída Buca, o Chanel 6312. Uno 094, desça para 2 mil pés. Está livre da restrição de altitude em TAP. Altímetro 1019. 1019, desça para 2 mil pés. Está livre das restrições. No 1019. A 094, vetoração para interceptar o localizador, curve à direita para o 050. Direita 050, bom no zero. Julia Force 2561, fly heading ETAP position. Roger, fly heading ETAP position, report 561. Frente da pista, ponto médio. O senhor visualiza alguma coisa aí? Brazilian Force 2561, descending to for level 050. Descend now, level 050, Airport 561. Porta alinhado, Guardião 09. Serra Golf D se mantém em nível 060. Qual é a possibilidade que o 63 ou 2 voarmos direto para o Jiracaju? Chinês 63 mandou e aguarde coordenação com o centro de Recife. Se for coordenar com o centro, também pode ser a posição Romeu Fox 08, Charita. Entendi. Guardião 09, só confirma por gentileza, vai decolar com o Pro-Norte? Na 094, nessa proa está autorizado interceptar o localizador, ele se mantém a 2 mil pés, autorizado final ILS XI, só na 0, reporte autorizado. Autorizado ILS XI, interceptar 2 mil pés, vai ser autorizado, 094. 630, decolado aos 28. Confirme, por gentileza, se viu algum, verificou algum mais pássaro sobre a pista. Não, não, tô normal. Grato, controle 208, boa viagem. 08, bom dia, obrigado. É que Vitor, direcionar, chama táxi. Pode Salvador, voo 630. Voo 630, subiu, mantém nível 370, saída Pulca, vigilância. 370, Pulca, poderia voar na proa de Aracaju? Voo 630, aguarde, coordenação centro de Recife. 7630. Voo 060, mais terra, voo. Mike Serra Golf, sente, mantém nível 060, aguarde para a descida. William Force 2561, descending to 3000 feet, QNAV 1018. 3000 feet, descend 1016, Air Force 561. Mike Serra Golf, desça para 4000 pés. 4000, Mike Serra Golf. O Chanel 6302 autorizado pelo centro direto com o meu Fox 09. O meu Fox 08, muito obrigado, 6302, Oxa. Da PUC, extensão Aracaju. Controle 1208, aciona 5557. 370, autorizado para Maceió, asterisco 58, decola da décima curva esquerda na PUC, Aracaju, 208 e 5557, eu transponho, alô, 1648. Transponder 5557. 5557, eu transponho, alô, 1648. Correto, chama pushback, acionamento. Demorado. Solo, Chanel 6140. Chanel 6140, Maceió, cópia. Prossiga. Chanel 6140, autorizado Maceió, nível 250, Peruísque 58. Decola da 1-0, primeira curva.